Panorama Agrícola para 4 de janeiro de 2016, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 4 de janeiro de 2016, segunda-feira de lua minguante. O ditado de hoje é: um pouco de perfume sempre fica na mão de quem distribui uma flor. Confira no programa de hoje calda bordaleza. Boletim técnico ensina a fazer a calda e também como usá-la corretamente. Dica do dia. Na dica de hoje, fique sabendo que o aparelho de controle remoto da sua TV pode ser muito sujo. Esfregue o aparelho de controle remoto com toalhas desinfetantes semanalmente. É hora das notícias. Coloque aí na sua agenda a data de três eventos importantes que acontecem neste verão, ligados aos campos demonstrativos das cooperativas. Por exemplo, o campo demonstrativo da CDA, da Cooperativa Alfa, será nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, deste mês de janeiro, em linha Tomazelli, Chapecó, campo demonstrativo Alfa. Já o campo demonstrativo Alfa do Planalto Norte, em Bela Vista do Toldo, será em fevereiro, dias 9, 10 e 11 de fevereiro. Ainda neste mês de janeiro, acontece o Itaipu Rural Show em Pinhalzinho, dias 27, 28, 29 e 30 de janeiro. E para o mês de fevereiro, o campo demonstrativo da Cooper Campus, de 23 a 25 de fevereiro. Três empresas de sementes de milho, 20 agroquímicos e empresas de pesquisa, entre elas a EPAGRE, o IAPAR, o Instituto Agrônomo de Campinas, a Embrapa Arroz e Feijão e a Embrapa Soja, já confirmaram presença no campo demonstrativo da Cooper Campus de 23 a 25 de fevereiro de 2016. O Serviço Florestal Brasileiro apresentou números do Cadastro Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente. Em dois anos, já chega a 60,16% da área total passível de cadastro no país. São 240 milhões de hectares de terra na base de dados, o que equivale a 8 Alemanhas. As áreas passíveis de cadastro chegam a 398 milhões de hectares. A região norte é que possui maior adesão ao cadastro ambiental rural, seguida pelo centro-oeste e o sudeste. O sul, que possui o menor índice, registra até agora cadastros de 25% de sua área, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Mas pequenos agricultores e agricultores familiares já totalizam quase 90% do território cadastrado. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, nós conversamos com o agrônomo José Ângelo Rebelo. Ele é um dos autores do Boletim Técnico 166, lançado pela EPAGRE, calda bordaleza, componentes, obtenção e características. Saiba como fazer e usar corretamente a calda bordaleza nesta entrevista. A calda bordaleza é um fungicida, é o mais antigo fungicida feito pelo homem. E é usado hoje de maneira perfeita, né? Porque sendo de amplo espectro, ou seja, pega até insetos, pega algas, pega fungo, bactérias. Então, e a sua forma de ação impede que esses organismos criem resistência. Além disso, pode ser usado ainda na produção orgânica de alimentos, mas tem que ser usado corretamente, porque se você contaminar solo com grande quantidade de cobre, é ruim, né? E se você não souber fazer a calda bordaleza, que é uma mistura de sulfato de cobre com cal e cal virgem, você não obtém coisa nenhuma, né? Apenas pinta de branco as plantas ou de azul, conforme a acidez do preparo que você fez. Então é simples, qualquer agricultor, mas qualquer agricultor mesmo pode fazê-la e pode usá-la com segurança. Não quero dizer que ela não seja tóxica ao homem, mas com os cuidados mínimos ela não oferece perigo nenhum, né? E protege a planta de maneira duradoura, principalmente se for em abrigo de cultivo onde não chove, então a durabilidade dela na planta é grande. Não penetra na planta, logo você lavando o seu produto você pode comer com segurança, né? Mas repito, é preciso fazer corretamente. E esse boletim traz essa informação de maneira bem clara de como o agricultor deve fazer. Eu quero aproveitar aqui para dizer que não compre o agricultor a tal calda pronta nas casas agropecuárias, em que eles vendem misturado cal e sulfato de cobre para o agricultor diluir em casa. Não, por favor, ali não tem nada correto. Apenas o vendedor sacou que calda bordaleza pode ser mais facilmente vendida pondo numa misturinha de qualquer jeito, num pacotinho e vendendo, ao invés de vender sulfato de cobre, cal, porque como deve ser cal virgem, o armazenamento vai apagando a cal e ele tem que renovar o estoque. Então assim, já mistura lá de qualquer maneira e vende, o agricultor vai para casa e simplesmente mistura. Está errado, não vai acontecer nada em termos de obtenção do princípio ativo, que é hidróxido de cobre, que nós queremos quando nós misturamos os dois produtos e a reação que se dá obtendo esse produto. A receita básica é essa: cal virgem e sulfato de cobre. O agricultor poderá usar uma cal que apagou na sua propriedade. Por exemplo, repito, o agricultor compra cal virgem, guarda bem guardada, longe de qualquer umidade, mas com o passar do tempo ela vai se apagando. Assim que ele notar que ela já está se apagando, ele pode usar por mais 4 ou 5 meses, se continuar bem guardada. Depois renova o seu estoque comprando cal virgem de novo. Mas quando ele for comprar, ele compre cal virgem para apagar em casa. Apagar é misturar com água, de modo que ele cria uma caloria enorme, depois esfria. Aí sim, o leite preparado, conforme está aqui no boletim, é que ele vai usar para misturar com sulfato de cobre. Tem que saber como aplicar o cal no cobre, não se aplica o cobre no cal. Então, todas essas informações estão aqui nesse boletim. Eu peço que leiam e que daqui para frente passem a usar esse produto maravilhoso de maneira perfeita, de maneira correta. Além do que, é muito barato também, baratíssimo, né? Tu vê que nós usamos aqui na Ipagre, solução de calda bordaleza, na base de 300 gramas de sulfato de cobre para 100 litros de água. Quer dizer, 300 gramas de sulfato de cobre, que é o princípio, a matéria principal. E 200, conforme a reação obtida, de cal. Então não custa nada, o sulfato de cobre é baratíssimo, cal vira é mais barato ainda. Então com isso, 300 e 200 gramas de um e do outro, você prepara 100 litros de calda. É uma coisa, 100 litros você pulveriza uma grande área, né? Então é um fungicida muito barato. E que nós queremos que o agricultor use, mas que use corretamente. E é basicamente em olerícolas ou qualquer cultura? Qualquer cultura, só tem uns cuidados básicos, por exemplo. Tem plantas que são sensíveis ao sulfato de cobre, como bromélias, não pode, de jeito nenhum. E plantas em brotação da família das rosáceas, como maçã, pessegueiro, elas não suportam concentrações fortes na hora que estão brotando, pode haver queima. Mas uva no tratamento de inverno, macieira no tratamento de inverno, isso pode aplicar sem medo, né? Agora, temos que tomar cuidado também que nessa época que não tem folha, as soluções não podem ser muito concentradas, não pode ser mais que 0,5%, porque cai no solo e contamina, né? A França não permite mais que 6 kg de cobre por ano, por hectare, porque há um desequilíbrio com os micro-organismos do solo, né? Mas pode ser usado de maneira geral para qualquer planta, só com os devidos cuidados que nós anotamos também nesse documento aqui. Mas as hortaliças todas aceitam muito bem, né? Porque tudo está limitado à dose e à temperatura do dia. Por exemplo, uma calda muito forte num dia quente fere pepinos, fere abóbora. Mas não quer dizer que não se possa usar, se usar pela manhã com a solução, como eu falei, a 0,3%, não há problema nenhum e funciona perfeitamente. Todas essas informações no boletim técnico Calda Bordaleza. Isso, boletim técnico número 166 da Ipagre, chamado Calda Bordaleza, Componentes, Obtenção e Característica, dos autores José Ângelo Rebelo, Andrei Martinez Rebelo e Euclides Schallenberg. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o agrônomo José Ângelo Rebelo sobre calda bordaleza. O boletim técnico 166 da EPAGRE sobre calda bordaleza, você pode obtê-lo num escritório municipal da EPAGRE. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.